da colona, Momo Flock. Verifique seu transponder. 2217, táxi via Pátio 1, no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste 10, 10, bom voo. Pátio 1, no Índia, ponto de espera, chame 26, 10, 10, no ajuste, obrigado, boa tarde, 329. Bono 399, na escuta. Diga. Coordeno com a equipe de solo que após a passagem da guarda do Airbus da Tanto, a livre acionamento, chame para o táxi. Chamada Bono 399. Confirmando? 5074, está acionado o código da área de Brasília. Ok, obrigado. 5219. Trip 5219, Vitória da Conquista, aprovado nível 200. Decolada pista 10, perfil de saída Arbó, após direto. Transponder 5130, controle 11935. Conquista, decola da 10, transponde 5130 e o conteúdo 3935, trip 5219. Trip 5219, cotejamento correto, chame pronto. Então olha pronto, 5219. Gono 755, copia. Copia. Gono 755, confins aprovado nível 360, via peso 16. Decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda Bridge, com curva direita. Transponder 5125, controle 11935. Salvador, boa tarde, é o 3217, próximo ponto de espera, pronto. 3217, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 129. Decolada 10, 3217. Bom dia, Bravo, solo aos 4L, livrando de frequência, Bravo. Boa. Controle, Tata Tango Alfa, Vitor Juliette, solicita o Bravo. O Vitor Juliette, reporte na rotatória. Chegará na rotatória, o Alfa Vitor Juliette. Uno 395, desça para 3 mil pés, ajuste 10, 10. 3.010, Gono 395. 5488, complete final, chame torre em 1 no 86. 386, até a volta. Vai. Eco Delta, mantém as condições visuais, reporte. Itapuã. Salvador, boa tarde, TRIP 5488, ULS. TRIP 5488, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 109, ajuste 110. Vente livre, pouso, 110 com 10, 1010, 5488. 4217, decola os 42, controle 19, decimal 35. 435, boa tarde. Boa. 3217. 3217, contato radar, sobe para o 360 na saída da EL Vigilância. 36, pode mandar a EL presente? Autorizado, Zael. Certo. Xenem 321, chame Centro Recife, frequência no 288, alternado 1260. Centro Recife com 288, alternado 260, 6321, boa tarde, bom trabalho. 4711, no cotejamento correto, chame pronto. Trabalhamos. Gente, gol no 399. Táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 010, bom voo. ONU 395, desça para 2000 pés, autorizado a final 10. Para 2000, autorizado a final, ONU 395. Passaria do 2231 no Ciente, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajustando 010, bom voo. Voo no 399, após a passagem do ATR da trip curta final, ele mantém pista 10. Acionamento. Guarda, boa previsão? Afirmativo, mais um minuto. Te agradeço. Observador, boa tarde, dá 3145. 685, alternado no 3365. 12685, alternado no 3365. Passando 6314. Controle 3217. Cruzar uma centena, por gentileza, sobre a centro Recife, pode direto bridge. Trip 5488, solos 45, livrar direito no 21 no décimo 9. 1219, gente. Romeu Papassão, em condições visuais, reporte Paripe. Em condições visuais, reporte Paripe, vou Papassão. Estabilizado, Nextray, Ono 395. Ono 395, complete final, chame torre, Ono 8, decimal 6. Noite 6, boa, até já. Torre Salvador, muito boa tarde, Ono 395, estabilizado, Nextray. Ano 399, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. O trip está no passo 3. Eu estou ciente, o senhor será o número 2 na sequência? Tem um, e também o senhor está aguardando porque tem um tráfego da companhia, ok, parqueando. Após o mesmo parquear, eu vou autorizar o seu acionamento. Ok, obrigado. Qual foi a frequência que o senhor tentou contato com o controle? 119. Não, é 119.35, ok? 119 decimal 35 é o controle. Está fazendo alfa, Vitor Juliette, na sua da rotatória, visual alfa, avanço. Vitor Juliette, chame torre no 86. Chama na torre 1186. Salvador, Papa Romeu Alfa, 399, decola aos 47, controle 119, decimal 35. 1935. Passarei 2231, autorizado a alinhar e decolar sem parada, vento 110 graus, 109. Ok, passarei 2231, autorizado a alinhar e decolar sem parada, vento 110. Ono 395, complete a aproximação, informarei pista livre, Embraer 145, ingressando para decolar sem parada, vento 110 graus, 109, 1010. Estou aguardando 1010, agora 395. Só ligou 1399. Ono 399, sobe para 360, a saída da EL, vigilância radar. A saída da EL, 360. O Alfa Hotel, o senhor apresentou plano de voo? Ok, não sei se é do seu conhecimento, mas a área de Salvador não copia plano de voo a fio. Mesmo estou decolando de uma área de provida de um órgão até essa, teria que ser feito o contato via telefone com uma sala IS mais próxima. Vou ter que iniciar um processo de averiguação, um relatório preliminar de ocorrência, e eu preciso do seu código ANAC. É 4410. É um Eco Charge 35. Eco Charge 30. 30, certo. Mantendo as condições visuais, reporte através de Pituaçu, o Alfa Hotel Delta. Reportarei através do Safari de Pituaçu. 935. 935, boa. Boa. Zero Upper Zulu no 6, decolando da pista 10, da El Leda Bridge. O transponder 5134-119-35 é o controle objeto 5729. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Chamará quando pronto 5729. Solo Salvador, 35219, pago táxi 38 a bordo, 4 de autonomia, alterna Salvador. 40, na saída Momo, serviço de vigilância. Ok, Mateu, perfil da Momo, acessão para o 340, passarei do 2231. Cruzeiro 203-2617. 3217 da TAN, chama Centro Recife, 1251, alternado 1-3325. 351-3325, valeu. Mike Eco Delta, chame Torre Salvador em 1-186. Ono 395, solo 50, livrar direito, 1-21-9. Ao livrar direito, 1-219, boa. Boa. Papá Mike Eco Delta, apresenta autorizado prosseguir para a final da pista 17, atenta Charlie 150 a 2 milhas da cabeceira, vento 090 graus, 129, ajuste no 00, Mike Eco Delta. Apresenta a final da pista 17, Mike Eco Delta, 150. Chame para o táxi. Chamará para o táxi, 077. Pode. Táxi, o gol 1925, subiu 159, 1340, confirma. Gente, gol 1925, táxi via Índia no ponto de espera, chame a torre no 186, ajustando 010, bom voo. 010, torre 185, bom trabalho, 1925, da gol. Trip 5219, vai seguir o banho da gol Índia, ponto de espera, chame a torre no 186, ajustando 010, bom voo. Pegar o gol, chamar a 2186, ao 5219. Alfa. Boa tarde, gol no 395, livrou na foto. Gol no 395, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 395. Tango, tango, na escuta. Ok, só confirma, o senhor tá à direita do Airbus da TAM no pátio 3? Ok, o senhor inicia o táxi e reporta para ingresso no pátio 1. Salvador, Papatango, com meu Papatango no travesso de Paripo. Com meu Papatango, reporte na rotatória. Reportarei na rotatória com meu Papatango. É o Trip 5415, ciente da Uniform. Trip 5415, confirme a hora do plano. É, ainda está cedo. Ok, que horas é o seu plano? Aos 30, vai estar pronto a partir dos 15. Ok, a sua autorização só chega no sistema 25 minutos antes da LBT. Tá, ciente, qual seria a saída provável para a Ilhéus, senhora? Da El Leda após direto. Da El Leda após direto, ciente, obrigado. Ciente, a falta é o hotel, mantenha a minha escuta. Mike Eco Delta, autorizado pouso, cabeceiro no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, Mike Eco Delta. Autorizado pouso, cabeceiro no 7, baixada travada, Mike Eco Delta. 2 Salvador, trip 5219, no ponto de espera da 0 graus. Trip 529, após a rolagem do 737 da Gol, ali mantém pista no 0. Tenta após a rolagem do Gol, ali mantém a 1-0, 5219. Após controlado na cabeceira 17, prossiga seu táxi ao estacionário de frequência. Mike Excel. Que acontece após o pouso de frequência? Alfa 20 Juliette, faça 180, prossiga seu táxi via pista para o pátio 4, reporte pista livre, atenta a helicóptero Sikorsky, que irá pousar na cabeceira e prosseguir táxi para o pátio 4. Novamente, pista para táxi do pátio 4, Alfa 20 Juliette. Positivo. 251-3325, grato, Gono 399. Juliette pro 06, Golo 395. Alfa Tango Tango na escuta. Ok, confirma sua posição no momento. Ok. Gol no 755, livre acionamento, chame para o táxi. Autorizado, reporte pro táxi, Golo 755. As condições visuais, chame torre 1 no 118, decimal 6. Vai chamar torre 1186, hotel. São 3145 380 Galeão, aprovado, via Pesolo 10, decolada pista 10, perfil de saída da El, Leda Bridge. Transponder 5147, controle 11935, São 3145. Da 380 para o Galeão, na Brasil 10, decolada 10, da El, Leda Bridge. Transponder 5147, controle 1935, da 3145, na posição 5. Ok, então 3145, só confirmando a sua rota completa, peso 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo, ok? Negativo, peso 10, SMAP, após conforme, tá 3145. Tá 3145, atendimento correto, chame pronto. Agora é pronto, tá 3145. Doutor, boa tarde, Papatango com o meu Papatango, na proa rotatória visual Vulcan. Ao meu Papatango, boa tarde. Reporte ao final 2 milhas, cabeceira 17. Reportarei ao final 2 milhas da cabeceira 17, o meu Papatango. Trip 5219, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1 centena, 129. Sim, autorizado a decolagem, 5219. Sinal de frequência, Yuri. Alfa Tango Tango, está autorizado o cruzamento da pista 17. Alfa Hotel Hotel da presente agora, pode prosseguir na proa norte aqui, na proa da torre de controle, para prosseguir para o pátio 3. Hotel Hotel subindo proa norte, proa da torre. VIP 5219, decola o 57, controle 19, decimal 35. 19935, VIP 5219, obrigado, boa tarde, trabalho. Boa tarde. 70. Mari 070. Galeão. Cente, Pantanal 4711, táxi via Índia no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 010, bom voo. Via Índia, ponto de espera 186, obrigado, no 010. Gol no 075, ingressa pátio 1, Índia no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 010, bom voo. Autorizado, ingresso no pátio 1, no ponto de espera chama 286, o ajuste no 010, só confirmando, é o gol no 077. Alfa Hotel Hotel, pátio 3, esse pátio aí que tem perto do hangar dos Correios aí com uma aeronave saindo aí do pátio, o 737 da Gol, e onde tem um Airbus da TAM. Pode prosseguir, aproximação direta, reportado solo controlado, vento é de 1 cm/10, ajuste 1010. Ok, visual, vamos ver se vai ter algum orientador para o local de pouso do sinal, eu estive lá, deve ter o sinalizador lá no pátio, okay, para o posicionamento da aeronave. Ok, papel. Para o táxi Gol 1755, POB 97, alternando Campinas, 2 horas e 55, seu autonomia. Gente, Gol 1755, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 010, bom voo. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, 286, ajuste 1010, Gol 1755. Uma boa noite. Pronto, Pantanal 4711. Pantanal 4711, autorizada a linha de decolar pista no zero, vento 090 graus, 129. A linha decola no zero, Pantanal 4711. Track report, pista livre, Romeu Papatanga. Eu vou informar aqui o pessoal via rádio, quem? Ok, estou aqui entre 38. 075, desfonte voo 060. 060, 075. Para pushback, acionamento Webjet 5729 na posição 2. Web 5729, livre acionamento, chame para o táxi. Chamará quando pronto para o táxi 5729. Informou aqui o pessoal da Infra, ok? Oi, Salvador, o Papa Romeu Mike, Papa Lima. Papa Romeu Mike, Papa Lima, prossiga. Passa rotatória, 7.9 milhas fora, desloco. Questão de pouso? Questão de pouso na parte da dente. Aqui, gente, aproximação direta ao pátio 4, reporte solo controlado, vento 1129. Ajuste no 00, Mike Papa Lima. 1090, pátio 4 direto, Lima, chama na cortina. Salvador, boa tarde, Gol 1077, então, quando está da 1-0. Gol no 077, boa, autorizado alinhar e manter pista no 0. Mantenha 1-0, 0-7-7. Na frequência 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. Colégio. Mantenha o ponto de pé. O meu papatango, ciente que livrou. Obrigado, boa. Papa Romeu de Novembro Alfa, reporte Paris. Patanal 4711, decolado aos 02, controle 19.35. 19.35. Isso é para 4.000 pés, que nega 1010. 4.000, 1010, nas meio patas. Gol 1075, despanjou 050. 050, Gol 1075. Web 6720, desplante de voo 08060. 0, qual o nível? Desplante de voo 060, Web 6720. 060. Gol 1925, chame Recife na frequência 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. 288-260, 925. Contralho, tanto, Pantanal. Pantanal 471, Dael Leda na escuta, podemos lá direto, Leda ou Dael? Canal 471, contato radar, sobre o voo 360, voo direto da El. Direto da El 360, contato radar. Tono 0, gol, 1077. 1755, pós online do 737 Companhia Lima, mantém piso no zero. Pós início da aeronave da Companhia Lima, mantém não no zero, gol 755. Gol 1075 e fora está indicado. Cruze 25 nós. Gol 1075. Informar o tráfego na sua frente, é um Boeing 762. Paciente, visual, 075. Tão 390 estabilizado? Afirma, 390. Tão 390, chama a torre, na frequência 18 decimal 6. 386, 390. 077, decola o 05, controle 119, decimal 35. Chama agora 1935, gol 1077, boa. Boa. 2000, autorizado RF, informando estabilizado, 647. Controle Salvador, boa tarde, gol 1077, decola. Gol 1077, contato radar, sobre o voo 360, da El Leda Bridge. 360, da El Leda Bridge, o 1077. Afirmar, por favor, 5729, senhor. Afirmo, web 5729, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 010, bom voo. Autorizado, gol. Táxi via Índia, no ponto de espera da 10, 16, 186, 10, 10, altímetro, FG 5729, grato. Solo Lima. Solo controlado, 05, livrando frequência, Mike Papa Lima. Bono 755, autorizado a decolagem, pista 10, Bento 1, centena 10, nosso. Roger, autorizado, pista 10, Bono 755. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, ciente da Uniform. Azul 4076, sua dedicação chegada a Mari, restante voo 050. Comando 4206, desce ao 070 na chegada a Mari, confirmando 060. É só confirmando por 4206, 070 ou 60? 050. 050, obrigado. Localizador 9647. E o 9647, chama a torre na frequência 18.6. 18.6, Gol 1075, desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado. 2000, repórter estabilizado, gol 1075. Mais formação de pista livre, vento 1 centena 109, ajuste 1090. Guarda pista livre, 1090. Gol 1755, decola 07, controle 119, decimal 35. 1935, gol 1755. Gol em Salvador, boa noite, gol 1755. O 1755, contato radar, Supanjo 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, gol 1755.